s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. Sinónimo de várias mudanças no panorama musical português. Um dos maiores artistas dessa década foi Carlos Paião, que em 1985 revelou os seus Versos de Amor. Às 11h30 saiu para a rua com seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua num céu de estrelas com sereia, coração quente, timidamente à sua porta então chamou e abriu-se a janela e só para ela triste cantou versos de amor. Versos de amor que fizeram em segredo sonhar, quase mesmo um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor, lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Noite imensa foi mais rainha quando uma lágrima caiu na recompensa do amor que tinha. Ela também chorou, sorriu, foi tão bonito. Tinham-lhe dito que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía, dava prazer. Versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram segredo sonhar, quase medo um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor, lindos esses versos. Externa amargura, o silêncio murmura uma história de amor. Versos de amor. espera o tento à mão, no beijo que deram emudeceram tanta paixão. Versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram em segredo a sonhar, quase a medo um viver tentador. Por uns versos de amor, lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Logo no início da década seguinte, em 1990, com força, garra e emoção, os Madre Deus cantavam O Pastor. Já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje fez uma pequena homenagem e recordação aos 75 anos de existência da Rádio Pública em Portugal, celebrados na passada quarta-feira, dia 4 de agosto. Para fechar, um grupo recente formado em 2005, que canta em português, os Chofer Navarros. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. António Neves da Silva, do piano. Cambaleando nas ruas da depressão, vou tropeçando as palavras naquele palavrão. Não sei o que te deu, onde querias chegar. Sei que me baralhas com as deixas que são para magoar. Não é inocente, numa casa indiferente, vais disparando, matando-me lentamente. Queres reação, alimentas a discussão que provocas e eu não digo que não. Maldição, faz de mim um simples servo da tua imaginação, que acaba por me pôr à disposição, que te faz ter prazer. Maldição, maldição. Começo a pensar, faço um flashback, tento recordar outros tempos com um trago num jack, que escorre em mim, acompanha uma lágrima que solto, que solto por ti, por me lembrar que nem sempre foi assim. Mas isto me deixa, porque não te vejo em mim. Serei responsável, criei uma ilusão. Terá o tempo mudado a tua disposição. Palavras naquele palavrão. Não sei o que te deu, onde querias chegar. Sei que me baralhas com as deixas que são para magoar. Não é inocente, não me queres indiferente. Vais disparando, matando-me lentamente. Queres reação, alimenta a discussão que provocas e eu não digo que não. Maldição, faz de mim um simples servo da tua imaginação, que acaba por me pôr à disposição, que te faz ter prazer. Maldição, maldição. Começo a pensar, faço um flashback, tento recordar outros tempos com um trago num jack, que escorre em mim, acompanha uma lágrima que solto, que solto por ti, por me lembrar que nem sempre foi assim. Mais triste me deixa, porque não te vejo em mim. Serei responsável, criei uma ilusão. Terá o tempo mudado a tua maldição.